A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Mas são as matinhas melhores que quilharias. Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Eu já falei aqui que lembro de cada uma das surras que a minha mãe me agraciou na infância, né? Porém, uma delas que me ocorreu e é muito mais memorável que as outras, eu ainda consigo sentir o ruído, manja, da orelha se desprendendo do restante da cabeça, assim, cara. E eu ainda sinto até as digitais dos dedos da minha mãe, assim, torcendo a minha fábrica de cera. E vocês podem não ver, mas o Walter atestará aqui. Se liga, Walter, eu tenho uma orelha de abano só. É uma só, né? Cara. E eu acho que essa orelha esquerda abriu, inclusive, depois daquela torcida da minha mãe. Porém, eu absolvo a minha velha ali desse bullying, porque essa correção se deveu com o intuito de me tirar do mundo do crime. Afinal, naquele dia eu afanei um chapéu de palha da casa de um moleque da rua. E o motivo do furto é porque o cara tinha quatro chapéus e eu não tinha nenhum. E era mês de junho, tava começando a se falar em festa junina na escola, né, cara? O comunismo tava aflorando ali na sua índole. Exato, foi esse o motivo de todo esse espancamento da minha mãe. Mas, ô Walter, como você lidava com aquela história de quermesse e tal? Curtia dançar uma quadrilha? Como é que foi pra ti? O que eu acho legal dessas festas juninas, parece que a Constituição, o Código Penal e outras regras aí que servem pra deixar com que a sociedade não descambe, né, pra era das trevas, elas não valem absolutamente nada numa festa junina. Pois quando você coloca ali o pé pra dentro do arraiá, parece que você está entrando em um cassino em Punta del Este. Verdade. Com jogos de azar, né, pescaria, jogo de tiro ao alvo, verdade, armas de fogo que são usadas. Então é engraçado, não, as convenções sociais ficam de lado. Verdade, que é uma maluquice. A Constituição não vale lá dentro. Eu nunca curti muito festa junina, eu não gosto muito dos derivados de milho, o pau de sebo, aquela barraca de pesca, o bingo. Eu acho incorreto soltar balão e também aquelas roupas customizadas, um simples motivo de ridicularizar as crianças. Porque as mães pintavam os moleques e remendavam ali todos e ficava todo mundo parecendo aqueles mulambo rural, né, cara? E tempos depois a gente se vestiu de grunge, que era aquilo. A mesma coisa. A mesma coisa, só que o ano inteiro. Agora, eu acho que talvez esse seja o maior motivo da minha repulsa aí com os festejos juninos. Porque como eu já andava bem maltrapilho naquela época, e ainda ter de participar depois da encenação usando os mesmos trajes diários, isso não me atraía muito, não. E eu lembro que tinha uma calça daquelas de agasalho, e a minha mãe resolveu remendar uma calça daquela, cara, e eu me recusei a dançar quadrilha por conta disso. Na minha única participação em uma quadrilha, que eu me lembro mesmo, eu acabei sendo padre. Eu pensei que você tinha roubado o Bradesco. Aí a minha mãe pegou uma cortina velha, fez um buraco e pronto. Tava pronta ali a minha batida. Mas eu andei lendo, Walter, que em alguns lugares, hoje em dia, tem alterado todo esse lance folclórico aí. Tem uma boate aqui em São Paulo, a Louca, que, por exemplo, eles terão uma quadrilha clubber, vai ter barraca de tapa. Olha que interessante. Trocar barraca de beijo por tapa? Correio deselegante. A barraca bondage, né? E além de concurso de air guitar, que é aquelas pessoas que ficam ali fingindo estar tocando uma guitarra. Tinha que ser air viola. Air viola caipira. O ouvinte Magno, ele disse que tem um primo que subiu em um pau de sebo numa quermesse em Pindorama, no interior de São Paulo. E na hora de descer, uma lasca do pau de sebo se soltou e enfiou no saco do cara. Caceta. E o cara só tem um dos testículos por conta desse ocorrido aí. E é a segunda história de monotestículo aqui no Agente 86, porque já teve um caso parecido. Acho que as pessoas perdem mais bolas do que a gente imagina. Tal como o jogo de sinuca. Já a Ana Cristina Brito, ela casou com o seu marido Péricles, depois que recebeu dele um correio elegante numa quermesse. Acontece que o Péricles tinha mandado o bilhete para a amiga dela, que era muito mais bonita e com mais atributos físicos do que ela. Só que a carteira da quermesse entregou errado. É, abre aspas, ela colocou assim: se hoje eu encontrar com aquela maldita menina, eu mato. É culpa dela eu estar casada com esse estrupice. O rapaz que sugeriu o tema para esse episódio, o Thiago Iguchi, ele mandou uma história aqui. Ele fala que certa vez juntou uma galera e foram para um sítio no interior. Ó, mais uma história de sítio. Abre aspas. Lembrando que éramos todos adolescentes. Um dos meus amigos levou uma gatinha que nos apresentou como sua namorada. Lá fizemos uma festa junina que acabou com nossa amizade. Certa altura da festa, todos estavam caindo pelas tabelas de bêbados e uma das garotas resolveu criar a barraca do beijo. Ah lá. Oh, que ótimo. E essa mina do meu amigo se empolgou ali com a ideia e era uma das beijadoras. Ele deixou porque os beijos seriam apenas selinhos. Acontece que depois que todos tinham comprado seus beijinhos, as duas da barraca endoidaram e começaram a cobrar R$10 por uma palpada no seio. Que festa, hein, cara? E depois eram R$20 para elas apalparem as estrovengas dos rapazes. Mas onde é que era essa festa? Era na Lapa? E a coisa tomou proporções de Sodoma e Gomorra, quando o que era no começo uma simples barraca do beijo virou um leilão por uma hora com as duas moças. Aí o nosso ouvinte, Thiago Iguchi, diz que deu 150 mangos que tinha na carteira e mais um cheque de R$150 e perdeu a amizade com o namorado da moça. Astronauta da liberdade, minha vida me ultrapassa em qualquer rota que eu faça. Lembrando aos ouvintes do Agente 86 para dar um curtir lá na nossa fanpage no Facebook e ficarem ligados por lá, porque a gente sempre dá uma dica no que vai acontecer nos próximos episódios. Vocês podem mandar as suas histórias para falecom@agenteem86.com.br. Mandem dicas também, como fez o Thiago Iguchi, para esse podcast que é atualizado toda segunda e quinta-feira. Quando eu era pivete, eu ia muito em quermesse acompanhando a minha mãe, né, cara? Uhum. Que ela curtia jogar bingo, enquanto eu ficava tentando a sorte ali naquela boca do palhaço, ou até nas argolas e tal. E o mundo era mesmo muito menos politicamente correto, né? E também muito mais generoso com as crianças, porque eu me lembro de ter acertado uma argola e ganhei uma garrafa de vinho chapinha. E você bebeu ali mesmo? Não cheguei a beber. Você abriu na quina do balcão da barraca com a mão, sabe? E o cara me deu ali sem a menor restrição, tal, recebi o prêmio. Já minha mãe, coitada, eu acho que todas essas tragédias que eu tenho na minha vida vêm do gene da minha mãe. Porque esses bingos de quermesse, você sabe como é que funciona. Os comerciantes da região ali, eles acabam doando produtos pra igreja ali, e a igreja faz o que quiser com as suas prendas. E tinha sempre umas prendas tradicionais, né? Tipo frango assado, que a padaria doou pro bingo, ou um garrafão de sangue de boi, o kit de maquiagem da lojinha, um cachecol que uma tia fazia. E a minha mãe, ela ganhou no bingo, cara, uma tampa de privada. Tampa de privada? Por que alguém ia bingar uma tampa de privada? Era uma tampa de privada exótica? Ou era normal de tudo? Eu me lembro de ter botado ela no pescoço, mancha assim na cabeça, e a gente voltou pra casa e meu pai: que isso? Muito bom, cara. Mas os anos 80 realmente foi uma época e tanto, como a gente falou, era socialmente aceitável que no mês de junho, né, pudéssemos entregar a uma criança garrafas de conhaque Dreyer e maços de Belmonte. Verdade. Porque se ganhava muito Belmonte no jogo tiro-alvo, é verdade. Outra agressão às convenções sociais aí foi a cadeia da festa junina, né? Onde outro direito legal, né, que era o da liberdade, era tirado da gente. Pois algum menino, filho da puta, pagou os 5 cruzados novos ali pra mandar você pra cadeia numa festa junina. Você chegou a ser preso numa cadeia? Algumas vezes, me lembro de bem. Mas tal qual um cachoeira, eu paguei e saí. Agora, de tudo que eu mais odiava era vender aquele ticket pra eleger Miss Caipirinha, lembra disso, cara? Porque ou era uma gostosinha, né, que nunca tinha olhado pra cara da gente e a gente tinha que se meter a vender aquelas coisas, ou era uma daquelas barangas impegáveis, né, que ninguém queria comprar aquela porra, cara. Era difícil. Eu odiava vender aquilo pra transformar a classe da gente em algo vencedor. Cara, e aquilo não era venda de votos, né? Pois quem comprava não recebia nada em troca. Aquilo era pedir esmola. Exato. Pura e simplesmente. Outra coisa que pra mim não fazia sentido nenhum era que a igreja, né, que o ano todo ficava ali pregando a união, né, da família, excomungando a presença do álcool, no mês de junho tinha as quermesses, né, as festas juninas eram organizadas ali em estrutura de quermesse junto com a igreja e tal, e vendiam baldes de quentão e vinho quente. Transgredindo qualquer regra ecumênica ali. Aí o ouvinte Lemos Ruivo, lá de Hidrolândia, em Goiás, diz que certa quermesse, o padre Justino bebeu tanto quentão que foi encontrado dormindo com um leitão que seria leiloado ali na quermesse. Ainda bem que não era judeu, né?